Boa tarde a todos mais uma vez, bem-vindos ao nosso espaço de debate à sexta-feira. Por coincidência, hoje é dia em que se celebra a Terra, dia 22 de abril. Acredito que muitos de vocês não cá estão, que cá estão não sabiam disso, que é um dia indicado, dedicado à nossa Terra, ao nosso planeta Terra. E hoje, 22 de abril, é esse dia que dedicamos à Terra e que devemos ter ações para protegê-la, protegendo a nós mesmos, a vida do planeta e dos outros seres. Muito obrigado, Makenda Zolambenga, por ter acedido ao nosso convite para apresentar o seu tema, que tem a ver com as dificuldades de integração profissional e o mercado de trabalho. Vai falar do caso dos licenciados em Sociologia pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Eu é quem agradeço pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui a apresentar o meu tema. Este curso é um tema bastante pertinente, porque apesar de ter sido limitado à área de Sociologia, também acontece em muitas outras áreas. A questão das dificuldades de integração é um fenómeno muito visível na cidade angolana. Eu é quem agradeço a oportunidade e espero sair daqui satisfeito e também satisfazer as pessoas que me convidaram. Ok, muito obrigado. Passadas as apresentações, o espaço é todo seu. Sim. A questão das dificuldades de integração profissional e o mercado de trabalho, por causa de licenciados em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Agostinho Neto, foi o tema que escolhi, de facto, para apresentar na minha defesa do fim do curso na universidade. Trata-se de um estudo bastante pertinente, porque o desenvolvimento de qualquer sociedade depende totalmente da qualificação dos seus recursos humanos. Nesse caso, esse tema é muito pertinente. Dizia um grande sociólogo, nesse caso, Max Weber, alemão, dizia que ao se estudar uma sociedade, temos que escolher aquelas partes mais significativas, porque possuem muita relevância. Eu escolhi a parte de licenciados, por ser uma parte significativa na sociedade, possuir bastante relevância. Essa foi a justificativa que me levou a escolher esse tema. Com relação à pergunta de partida, eu procurei, no entanto, descobrir quais são os fatores que estão na base dessas dificuldades. Na análise de diversos fatores, consegui enquadrar os diferentes fatores em três grupos, ou três categorias, que são as minhas hipóteses. A primeira categoria foca em aspectos ligados às questões dos dotes individuais, ou seja, as habilidades e competências do próprio licenciado. A segunda hipótese fala-nos da questão do ensino superior em Angola, algumas questões, alguns problemas que ocorrem no período de formação que podem, de facto, causar essas dificuldades. A terceira hipótese apresenta-nos aqui o mercado de trabalho e algumas questões ligadas à direção e exigências do mercado de trabalho que podem aqui ser revistas como causadoras dessas dificuldades. Com relação aos objetivos, procurei no máximo analisar, nesse caso, esses fatores, nesse caso, objetivo geral, e por conseguinte ver entre os três qual é o mais preponderante para a sociedade angolana, para explicar, nesse caso, esse problema na sociedade angolana. Com relação ao método, estudo qualitativo, procurei, no entanto, fazer uma análise, nesse caso teórica, analítica e não estatística probabilística. Vou explicar para sair da ciência, para as pessoas que não estão ligadas à metodologia procurarem perceber. Procurei trabalhar com pessoas e não com números. Teoria analítica, pessoas. Estatística probabilística são números, índices. Procurei, nesse caso, um estudo qualitativo porque vi que ia mais em conta os meus objetivos e me levaria a descobrir factos novos. E foi isso que usei. Com relação à técnica, entrevista, observação participante, acima de tudo. Foram as duas técnicas que eu usei. Com relação à amostra, peguei 9 casos. No entanto, entrevistei 9 pessoas e consegui obter o conhecimento necessário para construir a tese. Com relação às dificuldades encontradas, foram muitas. Muitas questões aí, como a questão da cedência a alguns manuais, alguns livros, da oportunidade e disponibilidade de alguns licenciados que não quiseram fazer parte da pesquisa, pensando ou alegando ter um pendor político. foram essas dificuldades que de facto eu encontrei ao longo da elaboração desse trabalho. Com relação à estrutura do trabalho, o trabalho possui no entanto, três capítulos. O primeiro capítulo apresenta as questões teóricas, onde consta a introdução e todas as questões teóricas. O segundo capítulo eu apresento a questão da profissionalização da sociologia no mercado angolano. E no terceiro capítulo eu apresento aquilo que é, no entanto, o próprio tema, que são as dificuldades, ou seja, a análise e interpretação dos resultados. Com relação ao primeiro capítulo, eu procurei, no entanto, como eu estava a explicar, três teorias no máximo, e como conceito-chave da presente monografia, eu procurei usar apenas o conceito tanto de profissão como de integração. Achei que fossem os conceitos mais adequados para poder perceber, no entanto, esse problema. O conceito de integração, tal como de profissão, são definidos por diferentes autores que procuraram, de facto, consoante o seu período, o período da sua análise, procurar certas características que eram predominantes na época e que se podia entender esse conceito como tal. Mas atendendo ao facto da cidade ser dinâmica e não estática, os conceitos foram variantes e cada um veio dar um objetivo, uma análise, uma síntese sobre o mesmo conceito. Existem inúmeros conceitos com relação à integração e profissão, mas eu procurei, no entanto, para não ser muito teórico, criar o meu próprio conceito. Também, além de citar, eu também tenho que me citar, isso é uma questão científica. Para mim, profissão, no entanto, é um estudo tanto que a pessoa adquire através de uma formação especializada ou que a pessoa adquire através de um longo período de trabalho árduo naquela área. Para mim, profissão é isso. Com relação à integração, para mim, pode ser o fenômeno ou o ato de uma pessoa se incorporar numa certa instituição ou numa certa organização a fim de poder permanecer e adquirir os conhecimentos desse mesmo local, nesse caso. As questões teóricas não são assim tão importantes. Com relação à conceitualização, não tem muito segredo. São muitos conceitos, cada um aponta aqui um aspecto, o outro aponta a outro. Mas, no fundo, a finalidade mesmo era só explicar que estamos diante de uma integração quando o indivíduo se incorpora num grupo e adquire modos viventes, ou seja, ele se consegue se converter ou consegue se manter nesse grupo consoante as normas existentes nesse grupo. Então, mediante uma profissão, quando o indivíduo tem um estudo especializado, nesse caso, por uma instituição, nesse caso, que é reconhecido, ou quando o indivíduo tem a prática desse tipo de serviço durante um longo período. Com relação à fundamentação teórica ou às teorias, a primeira teoria que eu apresento no meu trabalho é a teoria dos dotes individuais. É uma teoria defendida por Benavente, Tavares e Peixoto. Para resumir essa teoria, eu gostaria de dizer que essa teoria aqui foca em aspectos ligados ao licenciado para poder explicar as suas dificuldades. Nesse caso, essa teoria faz uma relação entre dificuldades de integração e coeficiente de inteligência. Diz que nós podemos dizer que o licenciado só tem dificuldade devido às suas maiores ou menores capacidades, ou seja, a sua inteligência e os seus dotes naturais. Nesse caso, essa teoria foca em aspectos ligados muito mais para o licenciado do que os outros aspectos. Dizia Paulo de Carvalho, no seu estudo sobre as gangues na cidade de Luanda, que em período de guerra em Angola, foi muito débil o investimento no setor da educação, ou seja, nos setores sociais. Isso causando uma certa dificuldade no índice de desenvolvimento humano de cada cidadão angolano. Sendo jovens licenciados, pessoas que fizeram parte desse processo, tanto de ensino médio, básico, debilitado. Então, nesse caso, pode-se ver aqui, segundo essa teoria, as questões de dotes individuais como causa das dificuldades de integração. A teoria defende sempre que as dificuldades devem-se simplesmente ao processo de formação básica e média debilitada do indivíduo. Porque a base é propriamente o pilar do desenvolvimento de qualquer indivíduo. Todo indivíduo que teve problemas na base, de facto, no seu decorrer, no seu desenvolvimento, terá muitas dificuldades. Essa é a visão da teoria da diferença. Já A teoria da diferença vem com uma explicação diferente ou uma visão diferente do mesmo fenômeno. Enquanto a teoria dos dotes individuais olhava para o licenciado como a causa do problema, a teoria da diferença vem apresentar aqui questões ligadas ao ensino superior que podem ser chamadas à atenção e à análise. Uma das questões é essa questão dos recursos didáticos, técnicas de comunicações inadequadas e características da instituição que não vão de acordo com cada discente, que podem de facto criar essas dificuldades. Essa teoria tenta ver essas questões ligadas à universidade que podem de facto causar dificuldades de integração. Essa teoria fala sobre a questão da relação entre docente e discente, os conflitos institucionais que há durante o processo de formação superior, sobre a questão de professores que possuem certas dificuldades no que tange a formar e passam mais a informar o aluno, e vê aqui a instituição como a principal causadora desse mesmo problema. Porque um indivíduo que vai para uma universidade e é graduado como licenciado, de facto não se pode dizer que ele teve problemas de base, porque a universidade é o local onde ele devia ser retido, porque não tem capacidade para ir para o mercado de trabalho. Se a universidade gradua o indivíduo como licenciado, quer dizer que o indivíduo está capacitado para ir para o mercado de trabalho. Então, nesse caso, devemos deixar de olhar para o indivíduo em si e olhar para a universidade que o graduou como licenciado. Porque uma universidade não pode graduar um licenciado que tenha problemas de base. Isso é feio, até não é ético. E depois dessa temos a teoria do credencialismo. É defendida pelo americano Radon Collins, que diz que cada vez mais no mercado de trabalho são exigidas cada vez mais formações comprovadas de instituições de renome ou com grandes requisitos para que um certo indivíduo seja considerado qualificado. O mercado de trabalho angolano é um mercado de trabalho onde exige muito da pessoa e a formação superior é tanto mais teórica do que prática. Enquanto na universidade você aprende teoria, quando vais para o mercado de trabalho te chamam já para fazer prática e às vezes tem esse acondicionado, esse problema que as pessoas têm. De facto, tu vais fazer uma formação teórica, vais para o mercado de trabalho, chegas lá, tanto a pedir prática. Prática, às vezes, as pessoas têm 2, 3 anos já nessa área. Você, inexperiente, pões os pés contra a cabeça, fazes mais coisas tristes do que coisas alegres. E esse problema aqui é apresentado pela teoria do credencialismo. Nós temos aqui o Antônio Firmino da Costa, que é um grande sociólogo português, e Vítor Cachibanga, também, que é um clássico da sociologia angolana, que tentam aqui enfatizar alguns aspectos importantes para se ver. No caso, eu como foquei em sociologia, Firmino da Costa faz um estudo que diz que as pessoas olham para o sociólogo como pessoas analistas simbólicos, enquanto que se precisa no mercado de trabalho são de pessoas de produção massiva. Ou seja, ele quis dizer que as pessoas olham para o sociólogo como alguém que não contribui, alguém que só dá conselho, enquanto que se precisa de serralheiros, médicos, pedreiros e por aí fora. Essa visão que o mercado de trabalho tem de sociólogo às vezes é que dificulta essa mesma integração. Por isso é que Cachibanga diz que no contexto angolano, a sociologia tem lutado muito para conseguir a sua carteira profissional e a sua afirmação diante das outras profissões em Angola. No entanto, são essas três teorias. A primeira teoria diz que, como eu citei Paulo de Carvalho, a questão do débito do índice de desenvolvimento humano no período de guerra. Nós temos a teoria da diferença, nesse caso, que diz que, como diz Vítor Cachibanga, nós temos um ensino desligado à pesquisa. Não sei se se ensina como, se ensina sequer, porque não é possível um ensino superior estar desligado da pesquisa. As pessoas aprendem tudo na sala e tudo morreu aí. Isso é triste. É uma realidade do nosso ensino em Angola. E o Vítor Cachibanga, num dos seus artigos, diz isso. O ensino em sociologia em Angola é um ensino desligado da pesquisa. E a finalidade de formar sociólogos é para pesquisa. Agora, não sei se eles formam para quê, acho que isso é para ser pedreiro, algo parecido. Acho que é por aí, é algo parecido. Sim, com relação a essas três teorias, as síntese são essas. Já o credencialismo, a questão do sociólogo não ser visto como profissional é a questão que cria certas dificuldades. Com relação às três teorias, é tudo que eu tenho para apresentar. Com relação ao capítulo 2, que é a profissionalidade do sociólogo em Angola, nós temos aqui, primeiro, uma história da sociologia em Angola, que é narrada pelo clássico da sociologia em Angola, que é o Dr. Vítor Cachibanga. Nós temos a estrutura de ensino de sociologia na extinta Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade de Agostinho. E temos, por enfim, a profissão de sociólogo no mercado de trabalho angolano. Com relação à história da sociologia em Angola, o professor Vítor Cachibanga, nesse caso, narrou no seu artigo Sociologia em Angola, Paradigmas Clássicos e Tendências Atuais, onde ele delimitou a mesma história em 4 grandes etapas. A primeira etapa chamou de pré-sociologia, que foi dos anos de 1870 a 1911, em onde o aspecto primordial que ele faz menção são as narrativas sociológicas nativistas, ou seja, a geração dos nativos, caracterizada pelos clamores dos discursos prostitutórios. Com relação à segunda narrativa, ele chamou de proto-sociológica, que data de 1911 a 1951, onde o aspecto primordial foi a implosão do associativismo pela denúncia das desigualdades sociais ligada pelo discurso sobre raça, cultura e civilização. Com relação à terceira fase, o mesmo subdividiu a mesma fase em três outras fases fundamentais, onde a primeira etapa gira em torno de 1961-1968, e etapa dos clássicos da sociologia angolana, no entanto, Mário Pinto de Andrade e Mário António Fernandes de Oliveira, com as teses que até hoje que são muito, muito citadas em sociologia, que é a questão do paradigma de saber endógeno de Mário Pinto e a questão da realidade de Mário António Fernandes de Oliveira. Com relação à segunda, outra subetapa da terceira fase, terceira etapa, nós temos aqui a questão dos textos sociológicos sobre a Guerra de Libertação Nacional, que foi narrada de 1968 a 1975. A terceira, no entanto, que última subetapa da terceira etapa do pensamento de Vítor Gajban com relação ao pensamento sociológico angolano, vai de 1975 a 1993, que tem, no entanto, as narrativas neoclássicas inspiradas nas teses do marxismo-leninismo, tratando-se de uma etapa em que há uma sociologia militante, destacada por autores como Eugênio Ferreira, Henrique Abrantes. Surge após também uma sociologia clandestina, representada pelos romances de Pipetella. A partir da década de 80, vai haver a problemática da angolanidade versus criolidade, protagonizada por Luiz Canjimbo e José Carlos Venâncio. A quarta e última fase do pensamento sociológico da história da sociologia angolana é a questão da inserção da disciplina de sociologia na área de formação de diferentes universidades e também da institucionalização do curso superior de sociologia, que culminou, no entanto, com inúmeras oportunidades para a sociologia se firmar como profissão no mercado de trabalho angolano. Com relação à estrutura do ensino de sociologia na Faculdade de Ciências Sociais, nós temos a licenciatura foi criada em 2003, nessa casa, essa é uma situação de Cajumanga. Visou, no entanto, a oferta de cursos mais ligados ao mercado de trabalho e um currículo e uma carga horária considerável de disciplinas ligadas ao trabalho de campo. Aqui a teoria da diferença diz que esse trabalho de campo nunca existiu, mas pronto, pode passar. Sim, com certeza. Yeah. Com relação à profissionalização do sociólogo na cidade angolana, nós temos em primeira fase aqui a criação dos três cursos superiores de sociologia, nesse caso no ICED, em 95, na Universidade Jean Piaget, em 2000, e por entanto na Universidade Agostinho Neto, em 2003. E nós temos outro fato histórico, nesse caso, que mostra que a sociologia é uma profissão pertinente, é a criação da Cidade Angolana de Sociologia, isso aos 3 de setembro de 2003, que deu mais prestígio ao sociólogo, permitindo, nesse caso, uma profissionalização em sociologia em Angola. E uma identidade profissional também, segundo Vítor Gajban. No outro aspecto são os debates organizados, nesse caso de 2004 a 2005, denominados Conversas de Sociologia e organizados pela Sociedade Angolana de Sociologia. No entanto, foram quatro conferências onde pesquisação e as linhas de pesquisa em sociologia foram os temas pertinentes. Chamamos a atenção que a teoria da diferença diz que essa pesquisação e essas linhas de pesquisa não constam muito. Com relação a outro facto que também marcou a profissionalização é a criação, nesse caso, é a graduação de diferentes entidades angolanas com o grau de doutor em sociologia. Nesse caso, nós temos aí pessoas, claro, pessoas famosas como Paulo de Carvalho. Epá, o João Batista Lucombo Zato Zola também é famoso. Conhece? Se vocês não conhecem, peço desculpa, mas eu conheço. É famoso. Grande autor. Ele fala sobre o mercado de trabalho em Angola. Ele é bom. Boa tese. Temos o João Milano. Temos José Otávio Serra Vandune. Temos o Lencastre José Garcia, que foi presidente da minha mesa de júri. temos a Aline dos Barbetos e a chefe do departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais, que é a Cisatina Cadeta Basto Abreu. Isso permitiu, de facto, a Sociologia se afirmar muito mais, porque já haviam pessoas doutoradas em Sociologia. Isso deu uma nova visão, uma nova oportunidade à profissionalização de Sociologia em Angola. O quinto aspecto, e também outro aspecto muito pertinente, foi a criação da revista Angolana de Sociologia. Nesse caso, a Cidade Angolana de Sociologia quem criou, e é um espaço onde diferentes sociólogos apresentam artigos constantemente e artigos pertinentes que permitem, de facto, o sociólogo exercer a sua função de sociólogo e não ser pedreiro. É uma boa revista, até já li, gostei, tem bons artigos e, de facto, permite, de facto, uma profissionalização. Artigos, é muito bom, é uma coisa pertinente. Aqui, em relação à profissão de sociólogo no mercado de trabalho angolano, eu apresento aqui as diferentes saídas profissionais para o sociólogo. Para quem diz que o sociólogo só é um deixa simbólico, como vimos na teoria do credencialismo, eu apresento aqui diferentes saídas profissionais. Nós temos aqui nas empresas e organizações, o sociólogo pode integrar equipes de sondagens e realizar estudos de mercado e marketing. Pode ministrar formação profissional, pode implementar e acompanhar novas formas de organização de trabalho, tal como também pode gerir recursos humanos. Com relação à autarquia, que é um problema em Angola, até fui riscado na minha defesa porque não há autarquias em Angola, eu disse à senhora que vai haver, mas é pá, ou vai um debate polêmico, mas eu decidi mesmo, pô, está aí, quem quiser ler daqui a 10 anos a minha tese, vem contar lá autarquias. Em relação à autarquia, o sociólogo pode colaborar ao nível de intervenção urbanística, ambiental e animação local. Se os sociólogos intervessem no projeto Cidade de Luanda, 11 anos atrás, não teríamos as enchentes que temos agora. E esses problemas de bairros suburbanos e outros problemas que... Porque, epá, nos veem como analistas simbólicos, mas se nós dessemos o nosso parecer uns anos atrás, se ouvissem sociólogos nesses projetos de construção, Quilamba, Sequele, não teriam os problemas que têm hoje. Porque ele pode, de fato, colaborar com essas questões da intervenção urbanística, ambiental e animação local. Pode também requalificar ou gerir patrimônio cultural. Pode integrar equipes de marketing e precisar de promover a animação cultural. Em administração pública, central e regional, nesse caso universidades, escolas e hospitais, ele pode impulsionar o desenvolvimento de políticas sociais, nomeadamente em projetos de luta contra a pobreza e exclusão social. Dizia Alves da Rocha, grande economista, numa das suas obras, que existe um contraste entre pobreza e riqueza em Angola. Do mesmo jeito que temos tanta riqueza, também temos tanta pobreza. Se os sociólogos fossem para as administrações vistos como profissionais, de facto, poderiam ver mais projetos sociais que podiam, de facto, ajudar a combater a pobreza. Mas eu vejo que são os militares que têm mais oportunidades. Não sei porquê, mas os generais e outras pessoas que têm mais oportunidades. Eu não sei porquê. Mas eu gostaria de perceber um dia, se alguém souber, por ver que me ensine, porque eu também gostaria de aprender. Promover estratégias de inclusão social de grupos sociais desfavorecidos. Está ali a questão da juventude. Grupos sociais desfavorecidos. Não têm emprego, não tem uma mobilidade social ascendente. Se tivessem sociólogos aí nessas... Epá, dizem que há, mas eu não conheço. Se há, acho que são mais parados, pedreira, construção civil, porque sociologia não está no exercício. Se exercessem, iam promover estratégias de inclusão social de grupos sociais desfavorecidos. Pode também colaborar na administração escolar, na administração hospitalar, nas políticas de emprego, de educação e formação. Pode desenvolver também atividades de ensino e formação. No caso de centros de investigação e desenvolvimento, onde se desenvolvem todas as atividades de pesquisa e muitas outras atividades profissionais, ele pode fazer análise de informação, análise bibliográfica e trabalho de campo. E agora eu tenho uma dúvida. Francisco, tu estás a fazer umas dessas. Tu estás num centro de investigação e desenvolvimento. Tu estás em qual dos três? Análise de informação, análise bibliográfica ou trabalho de campo? Estás mesmo a exercer? Oh, glória a Deus, pode avançar. Sim, estamos com relação ao último capítulo, que é a apresentação e análise de resultados. Pode parar já aí, daqui também já não vou sair. Yeah. Então, com relação a isso, nós temos aqui três grandes teorias, temos três grandes análises e temos um problema. E temos que escolher entre os três qual é a questão mais essencial. Nós temos aqui a questão do licenciado, as suas habilidades e competências, como eu estava a explicar aquela hora, como diz o nosso amigo Paulo de Carvalho, que em tempos de guerra o investimento no setor social foi muito débil, causando assim dificuldades no índice de desenvolvimento humano, ou seja, tendo assim os licenciados um processo de formação básica e média de habilitada, que podem estar na base dessas dificuldades. Nós temos aqui também a questão da formação superior aí, que comenta alguns erros. Como diz Vítor Cajibana, o ensino desligado de pesquisa, que é uma coisa lamentável. E temos, por conseguinte, a questão da maneira como o mercado trabalha, recebe os licenciados e as imposições que faz ao licenciado. Com relação às três, segundo as análises que fiz, segundo as entrevistas que fiz com os diferentes licenciados, eu pude notar que cada um deles apresentava aspectos preponderantes de cada um desses fatores. Com relação ao processo de formação DEB, na sua maioria alegou que todos passaram por esse processo, tiveram dificuldades de integração, devido a questões básicas, que também são muito preponderantes para explicar. Com relação também à questão do ensino superior, também disseram que esses problemas do ensino desligado à pesquisa também foi apresentado. E com relação ao mercado de trabalho, eles disseram que o mercado de trabalho tem uma maneira de receber as pessoas que de facto é que pode ser visto aqui como a causadora desse problema. Porque de facto os problemas de base são superados na universidade. E se a universidade gradua o elemento, quer dizer que o elemento está preparado para ir para o mercado de trabalho. Agora já o problema está nas regras e normas que regem o mercado de trabalho. Nosso mercado de trabalho, vou usar uma citação de Lucombo, Zato Zola, disse que ele era famoso, mas há pessoas aqui que não conhecem. Ele cita um discurso do Presidente da República nos anos 90, que diz que o nosso mercado de trabalho possui uma burocratização subsequente, um sistema de direção centralizado que dificulta, nesse caso, e uma gestão que dificulta, nesse caso, a integração profissional de muitos, não só sociólogos, como pessoas de outras áreas. Quando eu digo burocratização subsequente, eu podia também usar o termo amiguismo, podia usar também o termo capital social, podia usar também o termo corrupção, também aqui. São três termos que estão nesse processo de burocratização, que é muito, muito complicado, e que de facto estão mesmo na base dessas dificuldades. O problema da área de sociologia é que existe de facto uma abertura, mas o que se precisa é uma grande abertura. A abertura que dão os sociólogos é muito reduzida, é muito restrita e não permite. Outra questão também são os acessos ao estágio, por isso é que eu estou a chamar a atenção da questão da burocratização, da questão do amiguismo. Em sociologia nós chamamos de capital social, que é o número de amigos que nós temos quando precisamos para nos ajudar. Aquele amigo que nos põe a trabalhar é o nosso capital social. E o nosso mercado de trabalho tem esse sistema. O nosso mercado de trabalho é mais internacional do que nacional. Valoriza-se mais quadros expatriados, nesse caso, do que quadros nacionais. Valoriza-se mais um estudante da Universidade de Oxford, Cambridge, do que um licenciado da faculdade da Universidade de Agostinho Neto. Dizem que não há comparação. É uma realidade. É uma realidade de facto. Foram os depoimentos que colhi, foi essa informação que eu tive. E o argumento que me foi convincente para alegar que de facto o problema está no mercado de trabalho é sendo o mercado de trabalho o local onde a pessoa se integra. A questão aqui é que as leis que regem o mercado de trabalho não vão de acordo com as leis que regem o ensino superior. Não existe uma ponte de ligação tanto do mercado de trabalho e do ensino superior. Nos países mais desenvolvidos, nesse caso, é na universidade onde saem grandes técnicos. Já em Angola, os técnicos vêm do exército, nesse caso. É uma questão complicada. E aí está a questão. As dificuldades, no entanto, estão na base, são essa questão da maneira como o mercado de trabalho é gerido. Os problemas que o nosso mercado de trabalho tem, a maneira como o mercado de trabalho recebe as pessoas, as exigências que se faz. A pessoa é obrigada a ter certos custos que, às vezes, os custos não permitem. As condições da pessoa não vão de acordo com aquele recurso, ou pelo menos gostaria de partilhar aqui um exemplo de vida. Eu fui a uma instituição que eu quis lá trabalhar, eu tinha todos os requisitos, mas eu fui excluído porque não tinha um familiar lá dentro. Não sei agora se aquele que tem familiar é mais técnico do que eu, mas eu tinha de facto todos os requisitos. Houve um relato de um entrevistado meu que disse que foi testar numa outra instituição, que no dia do teste era um grupo de pessoas. No dia da publicação dos resultados apareceram nomes de outro sítio. Ele até perguntou-me se eu sabia de onde é que vinham aqueles nomes, mas eu também não faço ideia, nem sei como é que são. Essa questão da burocratização do nosso mercado de trabalho, má gestão, é que essa questão de ser muito centralizado, às vezes as tomadas de decisões partem do topo e não se revertem na base. Às vezes a pessoa que vive na cidade não conhece o município, então não adianta eu ser administrador do município que eu não conheço. Não sei quem vive ali, quem são as pessoas que vivem ali, como é que vivem. Então, temos que descentralizar o nosso mercado de trabalho. Temos que priorizar mais estágios e criar uma ponte de ligação entre o mercado de trabalho e a universidade. Ou seja, o mercado de trabalho tem que procurar, no entanto, buscar a sua mão de obra qualificada nas nossas universidades, nos nossos centros de formação, e não se basear sempre no amiguismo. Ou nos padrinhos na cozinha, como chamam. Essa foi a conclusão que nós chegamos. Para refletir essa situação das dificuldades, eu estive a ler aí um Sérgio Duman, um brasileiro, que dizia que nós criticamos muito a questão do colonialismo, mas existem também questões positivas. Naquela altura, nós agora falamos muito da diversificação da economia. Nos liceus, nos ensinos, havia espaços, jardins, que os estudantes é que praticavam a agricultura, desde a primária até o quarto ano. E os estudantes saíam tanto sabendo ler, escrever, cálculos matemáticos, como também prática profissional de agricultura e outras práticas. Isso é um aspecto muito importante. Outro aspecto também, de facto, é uma citação do Agostinho Neto, primeiro presidente da República de Angola, que dizia que ele gostaria de ver um dia a convivência entre negros e brancos, sem conflitos, e chamava a atenção sobre a questão de nós sermos um povo e uma só nação. E essa questão de nós, para nós desenvolvermos Angola, ou conseguimos superar essas dificuldades, nós temos que ter em consideração isso, que nós somos um povo, uma só nação. Não importa a etnia, não importa a cor da pele, não importa a origem social da pessoa, mas o que importa é a vontade da pessoa querer levar a Angola avante. Nesse caso, todo aquele que se preocupa em desenvolver Angola é um patriota, e nós precisamos do patriota nessa fase em que agora se encontra. E é uma questão muito pertinente, muito importante para nós levar avante. Eu dou por encerrada a minha apresentação com esse pensamento da Agostinho Neto, e foi um prazer imenso ter apresentado aqui a minha tese de licenciatura. Muito obrigado. Obrigado. Ok, agora vamos passar ao nosso espaço de perguntas, comentários, sim, pode ser. Debate. Está aberto o debate. Senhora Alan, tem uma questão para colocar. Sim, eu entendo que o senhor utilizou, de facto, métodos de pesquisa qualitativo. Sim. Mas eu acho que no análise da sua hipótese e na introdução do tema, uma pressuposta, eu acho que há um problema, que a falta do lugares de emprego para graduados na sociologia. Eu acho que isto está entendido pela sua tema. Não sei se estou correto. Mas onde saiu deste a sua ideia sobre isto, porque você tem dados do MAPTES ou dados das universidades que mostraram que de facto uma percentagem dos graduados na sociologia não conseguiram assegurar emprego. Eu acho que na sua análise esta informação é fundamental, hein? Devemos realmente analisar qual é o problema. Sim, e quantificar numa maneira, mesmo se a maneira de investigar é qualitativa. Precisamos entender a escala do se existe um problema ou não. E outras informações que eu acho que precisamos é a sua pressuposta que estudantes que estudaram fora ou sociólogos não angolanos ocuparam postos em que os graduados angolanos podem assumir, precisamos uns dados para... Eu estou certo que a sua análise está correta, mas precisamos provar isto. Precisamos, na sua introdução, da caracterização do problema e a escolha do tema de pesquisa, estas informações são necessárias. Sim. Eu não sei, parece que na sua dissertação estes dados existem, mas não vi na... Sim, com relação a isso, eu quando abordei a dificuldade de integração, não estou-me a referir às pessoas que estão a procurar de emprego. Estou-me a referir às pessoas que já estão no mercado de trabalho a trabalhar. Mas, não okay, mas ainda precisamos de dados para entender realmente. Relação. Eu citei Giddens, na minha tese, nesse caso, que explica que nós, para conseguir atingir os objetivos, temos de escolher o melhor método ou mais adequado que vai de acordo com os nossos objetivos. Na altura, eu quis fazer um estudo de caso. Eu procurei, na altura, pedi uma carta de estágio da universidade para ter esses dados, tomar testa. A universidade não me deu a carta de estágio, eu precisava defender obrigatoriamente, já estava parado há um ano. Então decidi fazer um estudo diferente, um estudo de caso. Peguei alguns licenciados que conhecia, que estavam no mercado de trabalho, chamei-os, baseei-me em bases metodológicas e vi que não, dá para fazer um estudo assim diferente, independente, não ter que trabalhar uma instituição, ter que pôr um capítulo ligado à mesma instituição, que é uma coisa que vão... Epá, são muitas... É aquela questão para dizer da burocracia. É muita burocracia por um fim simples. Eu fui à universidade, pedi a carta de estágio. Epá, não consegui obter. Então, para não ficar barato, decidi fazer um estudo independente. Essa questão de quantificação também foi uma vontade minha. Aquilo que eu disse, o facto nas minhas dificuldades em encontrar, eu apresentei a falta de acesso a algum material didático. Esse material didático eu não tive acesso. Mesmo a própria universidade não me forneceu a lista de quantos licenciados formou. Eu pedi para mim ser fornecido. Isso é relativo. Mas, para a minha pós-graduação, eu me propus falar sobre as dificuldades dos homens têm para arranjar um bom emprego. Eu me propus falar e dar sequência a esse estudo. Aí vou fazer uma... Aquilo que Raymond Pivi chama de enriquecimento de estudo, tanto análises qualitativas como quantitativas. Os doutores angolanos chamam de análise quali-quantitativa, mas para mim a análise só pode ser ou qualitativa ou quantitativa. Mas aí a questão do enriquecimento do estudo, que eu uso diferentes técnicas e métodos para poder obter o mesmo fim. Nesse caso, posso fazer um estudo onde vou usar tanto a entrevista como o inquérito por questionário. Isso é uma proposta que eu também fiz e isso faz parte do meu primeiro projeto de pesquisa. Fui reprovado. Tinha lá esse aspecto, tanto fazer um levantamento, como também fazer as entrevistas. Mas, sendo que o estudo levaria muitos anos, levaria muito tempo, conversei com personalidades que não vou citar o nome, que me aconselharam a guardar esse tema, a falar sobre a delinquência juvenil, um tema parecido. E para depois tiver a oportunidade de uma pós-graduação falar na... Estudando exterior, nesse caso, defender esse tema, porque teria mais oportunidades. Mas, no entanto, foi um desafio que eu gostei. E acho que, com relação a essa questão dos dados, é uma questão muito polêmica. A burocracia é pouco funcional e a pessoa, por fim, sente-se desmotivada e não consegue atingir os objetivos. Ok. Alguém tem mais alguma questão? Ok. André? Tenho parabéns pela apresentação, trabalho bonito. Apesar de tudo, deu para ver algumas limitações no teu trabalho em função daquilo que explicaste, pelo fator das instituições que não apoiam diretamente os estudantes na fase do fim para o trabalho final. Aquilo que eu também passei pela alguma dificuldade que tu utilizaste também. Mas eu queria te perguntar que, é na nossa realidade, por exemplo, por falta de políticas, que muitos estudantes licenciados saem da universidade logo a pensar pela entidade empregadora ou atrás de emprego. Para países já subdesenvolvidos ou também médio, grandes estudantes ou bons estudantes saem da empresa com projetos de empreendedor, criar projetos para a sua própria arrecadação financeira. É aqui que estamos muito limitados por falta de política. E agora, apesar de tudo que explicaste, até que ponto é que a guerra ou o fator conflito influenciou para este resultado que nós até estamos a ver? Eu Com certeza. Por isso que eu uso a teoria dos dotes individuais. Eu citei Paulo de Carvalho. Ele disse que em tempo de guerra foi muito débil o investimento no setor social. Estamos a falar da educação, faz parte do setor social. Estamos a falar da habitação, faz parte do setor social. E esses dois aspectos são aspectos muito importantes. Mesmo a reestruturação familiar também teve nos aspectos sociais ligados a essa questão da uma pessoa que passou por um ensino de base triste. Um ensino de base onde não havia carteiras, tinha que levar carteira. Onde a professora faltava, eram 50 alunos e uma só professora. Com certeza que a professora não vai conseguir dar conta a todos os alunos. Vai para o ensino médio, confronta-se com corrupção, confronta-se com cursos mais ligados a áreas sociais, com pessoas não capacitadas, com pessoas que às vezes não se revêem no seu papel e informam mais do que formar o próprio aluno. E aí é uma questão complicada. A base é o cuidar do desenvolvimento de qualquer cidadão. Não se nasce, já anda a pessoa comer o gatinho, depois dá os primeiros passitos. E são etapas da vida que, de facto, se nós não passarmos, condicionam no futuro. A base é o pilar, a pessoa que não teve bases. Por isso é que nós vamos aí, pessoas que temos de escrita, temos de fala, tem alguns problemas. A questão da base, a questão do ensino que foi muito debilitado, as pessoas só iam para a escola por ir, não havia seriedade. Dizia o ministro da Educação, nesse caso, tanto da Educação como do Ensino Superior, que a prioridade é massificar o ensino para depois qualificar. Sim. Quer dizer que até hoje ainda estamos, não é errado, tudo parte da massa, depois é que se qualifica. Não se pode, é assim, não é errado. Primeiro é dar a oportunidade de todo o indivíduo em idade estudantil ter uma escola. Depois é que priorizar a qualificação das escolas. Porque não adianta eu te apostar sobre você e deixar 10 sem estudar. Aí é uma questão que vamos chamar de exclusão social, vamos chegar mais no Paulo de Carvalho. Isso é exclusão, vamos apostar só em ti, e o resto do pessoal, que é pá, nós queremos só que tu sejas qualificado. Então eu acho que primeiro é um processo de massificação, depois é de qualificação. Todos os países passaram por isso. Pode ir para os Estados Unidos da América, vai ver a história de Rockefeller e McGrath. Rockefeller construiu as grandes universidades, McGrath construiu as grandes bibliotecas e centros de investigação. Histórico. Também começaram assim, massificação e depois qualificação. McGrath construiu bibliotecas em bairros sociais. Rockefeller construiu as grandes universidades que hoje nós ouvimos falar e grandes pessoas estudaram. Grandes pessoas que passaram nessas universidades são grandes figuras no mundo. Foi claro ou alguma dúvida mais? Sim. Faz, por favor. Mantendo a sua dissertação, dizia que se tivessem consultado sociólogos, os quilambas e sequeles, não tem os problemas que tem. Com certeza. Será que é só em todos os projetos, quando passamos sociólogos, é que o projeto é bem feito? Porque eu saiba, a sociedade é integrada, né? São todas elas de ensino. Não quer dizer que não passou um sociólogo e não consultar. Sim. Esses problemas, queria saber se vai ter certeza. Com certeza, não se mostrar uma casa sem um pedreiro. Vamos chegar aí a um francês, Louis Durkheim, que ele fala que a cidade é um organismo vivo, é um corpo humano. O coração bate, os rins trabalham, o estômago, o resto dos órgãos trabalham. E o trabalho de cada um contribui para o homem se manter vivo. Ele chama isso de solidariedade orgânica. Ou seja, o pedreiro constrói a casa, o médico cura o pedreiro, o professor ensina o filho do pedreiro, na maneira que cada um vai desempenhar na sua função, a sociedade se mantém. É só para explicar isso, para começar por aí. Segundo, nós temos um clássico de sociologia de Chicago, Park, é só a teoria da ecologia humana, que foi usada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também, com a industrialização, também teve os problemas, bairros suburbanos, prostituição e outros problemas. Apareceu um sociólogo clássico, Park, criou uma teoria da ecologia humana, que é a teoria que hoje faz com que os Estados Unidos seja um país onde tu tens uma ala onde existem mexicanos, uma ala onde há bolivianos, uma ala. E ele agrupou os povos consoante as afinitudes. Uma área sem conflito, porque antes estavam todos no mesmo sítio. Epa, vamos todos para a cidade. E aí, conflitos. No caso de Angola, esse é só um exemplo, não é uma questão de tribalismo. Peço aqui desculpa, chamo de atenção. Eu sou do norte, há quem é do centro, há quem é do sul, e mando nos três para o mesmo sítio. Mesmo, é só fazer um texto, mesmo atualmente, pões os três no mesmo sítio. Se os três não forem, se forem pessoas cultas, vão se entender. Se Se forem pessoas quadradas, esse termo quadrado é qualquer tipo de pessoa comum, é para ter problema de interagir. Yeah. E a pessoa, eu já tive localidades que só o fato de eu sair do norte já foi mal visto. Só do norte, dizem que as pessoas do norte são assim, não sei o quê. E também, eu já ouvi dizer que as pessoas do sul são assim, mas nunca fiz nenhum comentário, me limito a conhecer as pessoas. Yeah. Isso que acontece às vezes, muitas das vezes. Nós hoje olhamos para os Estados Unidos como uma grande nação, a nação histórica. É graças a Robert Park, mas o estudo de tecnologia humana. Mantendo a concorda mesmo, se tivesse sido nesse estúdio. Robert Park. Mantendo tem certeza que se tivesse sido no estudo de centralidade, não tinha problemas. Com certeza. Não haveria muitos. Vamos dar o exemplo de Curitiba e Singapura. Acho que é Curitiba e Singapura. Curitiba, o que é que se faz? Constrói-se um bairro social, um bairro nobre. É um exemplo prático. Aqui em Angola constrói-se aqui os grandes centros urbanos e manda essas pessoas para o Zambo. Então, estamos a ver aqui o projeto Cidade do Ano. Daqui a uns anos, todo o pessoal que vive aqui nos arredores vai para o Zambo, para o 30, para o Bita, para o 40. Já na cidade de Curitiba, para não haver esse tipo de problema, criou-se essa questão de ter um bairro social aqui, uma cidade. É só para tentar lhe clarificar que se houvesse uma visão, eu quando chamo sociólogo, eu chamo um profissional, que tem pessoas que passaram pela formação em sociologia, mas não são sociólogos, são licenciados, porque não exercem, porque não participam, não dão bases científicas que levam a crer que aquele é um sociólogo. Essa é uma pessoa que passou por uma formação, chegou lá por questões políticas, por questões, questões da fome, defender a sua barriga, disse só sim. Enquanto às vezes algumas questões estão erradas, ele poderia mudar. Houve alguns erros, de facto, na elaboração das cidades, algumas falhas graves, muitas falhas, desde o acesso às propriedades. Houve o processo de, não o processo de seleção das pessoas que tiveram acesso à casa, houve muitas falhas. Essas são falhas que o sociólogo, no projeto de inclusão social, ele vê isso. Ele trabalha nisso, cria projetos para isso. Ele não. Como diziam na universidade, ele não é o sabe-tudo, ele é alguém que faz um estudo sobre o problema e vê as possíveis formas de resolver o mesmo problema. Não haveria, de facto, se houvesse mesmo bons sociólogos, não é que não há mesmo. Eu até faço parte do Comitê de Especialidade de Sociólogos do Partido no Poder e há bons sociólogos lá, mas eu faço parte do Comitê de Especialidade, há bons sociólogos, eu respeito isso, mas algumas teses que não revestem. Quando algumas teses que eu vejo lá que não vão de acordo com o meu ponto de vista. Então, e nós trabalhamos sempre na maioria, vence. A maioria vai sempre pela barriga e não pelo conhecimento. Então, é complicado. Pode sim, Nelson. Faz favor. Acho que o essa questão da integração social, do emprego para os jovens. E, em meu entendimento, nós estamos a ter a possibilidade de ser felizes. Nos angolanos, depois da luta que fizemos pela independência, da guerra que nos dividiu, depois desses períodos de contenda, devíamos fazer um percurso de felicidade. Infelizmente, isso está a ser adiado porque as pessoas não estão integradas. Não são sociólogos, mas de uma maneira geral, temos níveis de desemprego muito interessantes. O MAPES, com o qual também já tentei interagir muitas das vezes, dá aí os dados de 33% mais ou menos de desemprego. Todavia diz-se que o setor público absorve mais que o setor privado. E sabem quantos empregos o setor público tem? São 300 mil empregos. Então há aqui dados que não dialogam. Então, se temos 300 mil empregos, uma população economicamente ativa mais ou menos de 7 milhões, logo o setor privado terá menos, quer dizer, há dados aqui que não dialogam. Nós temos muito pouca informação sobre a quantas anda o nosso mercado. Se calhar a maioria está no autoemprego, no mercado informal, que não é contabilizado. Pois, depois há esses debates que os sociólogos também podiam ajudar, os sociólogos, não era geral, os profissionais das ciências humanas podiam ajudar a fazer, porque países como o Brasil. É muito interessante o debate que se faz lá entre emprego, ocupação e essas coisas, animado por profissionais das ciências humanas. Mas no nosso caso, infelizmente, esse debate é precário. Está no Comitê de Especialidade dos sociólogos do MPLA, penso que a partir de lá também podia obter alguma informação para começar, porque eles têm privilégios, portanto, privilégios, direi, que os outros não têm, permite interagir e ter acesso a dados, para efetivamente começarmos a animar esse debate sobre o mercado de trabalho, para podermos construir uma relação de maior felicidade entre nós. Um outro elemento que também acho que é interessante, porque dizia na vossa comunicação, e é uma coisa que gosto da vossa comunicação, é um sentido de humor assim, dissimulado, é interessante. Penso que nós precisamos disso, do ponto de vista psicológico, isso é muito importante, nós temos muitos dissabores e precisamos ter tempos, momentos de esses momentos. Mas entendo que com essa metodologia, um elemento que se pode fazer é efetivamente explorar caminhos para andar. Durante algum tempo, sobretudo com o boom do petróleo, Angola pagou muito. É possível ver esses dados. A maior parte do pensamento que nós temos não é nacional, não é angolano. É pagamento externo, mesmo as centralidades, nós não pensamos, nós apenas fomos lá fazer. Os outros é que fizeram. Portanto, provavelmente terão incluído os sociólogos e profissionais de outras áreas de conhecimento. Mas nós tivemos muito dinheiro pago. A maior parte dos nossos projetos estratégicos é consultoria externa. Todavia, não vamos continuar a ter essa possibilidade, porque já não temos o mesmo fluxo financeiro que tínhamos ao longo desse período todo. Então, aqui há oportunidades a serem exploradas. Então, penso que nós podemos nos organizar para começar a fazer uma trajetória de diplomacia, para ver se identificamos oportunidades de geração de mais empregos. Desde logo, partindo pela melhoria da informação de como é que está o nosso mercado de trabalho. Nós, efetivamente, temos uma informação muito precária de como é que isso anda e quais são as consequências que isso, efetivamente, poderão trazer. Nós conhecemos o Lupão Pizarro. Tem uma tese sobre essa questão do mercado de trabalho, a relação é muito livre. Eu tenho até a tese, eu falei do meu pai na altura, nem gostava de leitura, era mais voltado para a vida do mundo. O mundo do senso comum. Tenho uma tese já, desde a altura que ele publicou, isso ali, na altura que estava a escrever a minha tese, nesse caso 2013, 2014, mas tinha já lá na biblioteca. E também temos que primar mais, tentar incentivar mais as pessoas a terem a cultura de leitura, porque as pessoas não gostam de ler, isso é uma coisa triste no nosso contexto. Em relação a essa questão de fazer parte de um comitê de especialidade, eu disse aquilo de sim, sim, sim, diz não, questão da maioria. Tu, quando vais para uma instituição, eu vejo isso no mercado de trabalho angolano, eu estou numa instituição agora e eu estou a ver isso. Tu, quando tens um potencial bom, és mal visto. Um vizinho meu usa sempre um ditado que tu, se tens um olho na terra dos cegos, és rei. Mas os cegos farão tudo para te cegar, porque tu deixas ficar como eles. Isso acontece no mundo. Tu, quando vais para uma instituição, com o teu grau de licenciado, e vais lá e obtens um emprego, o mais velho olha para ti como quem diz, está a vir tirar o nosso emprego. Aí começam aí os conflitos, armadilhas, sabotagens, e epá, às vezes a pessoa como é jovem, vê as condições de trabalho não, e procura um outro sítio, uma outra oportunidade. Às vezes também nós temos que ver isso. O problema geracional em Angola é um conflito de gerações, é o facto social atual. Os mais velhos não querem abandonar, os mais novos querem tomar a força. Estamos a ver as manifestações, temos o caso dos 15 mais. E isso é só uma questão que eu chamo a atenção da direção centralizada do nosso mercado de trabalho. As ideias partem do topo e o topo, às vezes, não tem em consideração aquilo que se parte na base. Eu vejo quando a Sua Excelência, o Presidente da República, vai sair, as ruas são pintadas, são asfaltadas, são melhoradas. E quando ele não passa mais aí a buracos, a problemas, sempre que ele vai inaugurar, uma maravilha. Depois, umas semanas depois, três, tu passas lá e olhas, epa, aquilo está abandonado, está horrendo. E é uma questão também de nos parar de mascarar aquilo que é a realidade. A realidade em Angola é muito mascarada. Eu pelo menos digo sempre isso. Por isso é que eu não vi o MAPTES, como ele disse, os relatórios não são verídicos. Os números são adulterados para parecer que as coisas estão a funcionar. Porque as pessoas, atualmente, o problema dos angolanos, os dirigentes, eles preocupam-se mais com a visão do exterior do que com a vida do interior. Ele preocupa-se mais em manipular relatórios para que na União Europeia... Para vender a boa imagem. Sim, para vender a boa imagem da sua boa governação. Sem saber que, se ele mostrar os relatórios reais, terá mais oportunidades de e mais pessoas, mais interação com os outros países para ajudar a resolver esse problema. Dei aqui o exemplo de Curitiba. Nós aqui há uns anos, isso é um fato que eu estou aqui a narrar novo. Toda essa pessoa que vive aqui nesses arredores, com esse novo projeto da cidade de Luanda, que foi aprovado e vai, já está a ser executado até, todo mundo agora vai viver no Zango, vai viver naquela zona, e essa zona aqui vai ficar uma zona turística só para pessoas que possuem certo valor monetário. Isso é uma questão que nós chamamos de exclusão social. Tu gostas do muro aqui, tu deixas a minha cubata aqui. Na tua casa a água é canalizada, a energia não vai, mas eu aqui na minha cubata a água para ver a energia, também irem. E aí vão gerar outros problemas sociais. Por isso, o que se tem se aconselhado é a questão das autarquias, por isso é que eu pus aí no meu trabalho. Que na minha mesa de jura vinha uma portuguesa que dizia que não devias pôr para Angola não tinha autarquia. Eu disse que não. O sociólogo não pode trabalhar sem Angola, pode trabalhar num país que também é autarquia, numa União Europeia ou numa CPLP, ele vai ter que saber o que é autarquia. Agora não vou excluir do meu trabalho as autarquias porque Angola não tem. O meu trabalho tem pendor internacional, não é só pendor nacional. E a autarquia é um projeto que tem-se lutado. Se nós criarmos as autarquias, nós teremos muita probabilidade de conseguir atingir muitos fins a curto tempo. Nós temos o exemplo do governador da cidade de Luanda, está aí a lutar com a questão do lixo. Ele, se quiser pôr um projeto em causa, tem que esperar o orçamento geral do Estado do próximo ano, tem que criar políticas, e nós estamos aqui a morrer com a febre amarela e outros problemas. E mas ele tem que esperar até o próximo ano ser revisto o orçamento geral para ele poder implementar as suas atividades. Já no governo de autarquias, ele tem direito e acesso, porque nós, os residentes, somos os contribuintes. Mensalmente contribuímos e ele tem acesso aos nossos valores e faz políticas com os nossos valores nos nossos municípios. Diziam, o Presidente da República, a vida faz nos municípios. Isso é uma realidade. E a autarquia é um método de conseguir ajudar os municípios. Porque eu não sou de Luanda. Eu giro Angola sempre que posso, também sou investigador, também sou um fiscal, porque sou cidadão. Nós cidadãos somos fiscais, temos que saber fiscalizar. Somos os fiscais. Sim. Só o problema da Angola é que nós temos mais populares do que cidadãos. Discurso entre o deve ser permanentemente. Sim, o problema. A nossa realidade é muito triste. Com certeza, vamos chegar isto. O problema da Angola é que nós temos poucos cidadãos e muitos populares. Os dirigentes políticos, quando vão às comunidades fazer o seu discurso, perguntam à escola. Os populares sempre sim, sim, sim. A água, sim, sim, sim. Já um cidadão, não. Ele vai dizer que não, a escola, mas não é suficiente para todos. A água, mas a água não é distribuída do ponto de vista legal e nós não temos acesso. Essa diferença, o problema da Angola está no popular e no cidadão. Nós temos mais populares do que cidadão. Temos mais pessoas que quando no caso da juventude, eu gostaria de dar o exemplo das maratonas, quando dão as maratonas, ficam aí todos saciados, o país está bom, é só alegria, e depois quando cortam essa maratona, podem-se a reclamar. Organizam-se novas maratonas, voltaram de novo. E a questão de ser popular e ser cidadão. Nós temos que criar cidadãos e não populares. Enquanto nós tivermos muitos populares que defendem só sim, sim, sim, tudo está certo, tudo está bom, e não cidadãos que dizem que epa, está bom até aqui, mas daqui para avante está errado. Mas porque é impossível numa sociedade todo mundo dizer sim, sim, sim, sim. É impossível. O contraditório é a base do desenvolvimento. Dizia Karl Marx, o conflito entre o dominante e o dominado é que gera desenvolvimento. O dominado luta para ser dominante. O dominante luta para se manter. E essa luta, interação, é que cria o desenvolvimento das sociedades. Você também dizia que isso é possível se nos unirmos, unidos, forte. É, eu disse que o mais velho neto já dizia com relação a isso, da convivência entre pessoas. Nós somos um povo e uma só nação. O que queria convocar é sonhar. Porque só é possível sonhar quando se tem a oportunidade de pensar. E o grande instrumento para pensar são efetivamente as ciências humanas. Temos muitas frustrações, inequivocamente, mas podemos a partir daqui começar a sonhar. E temos aqui muitas oportunidades para aproveitar estes efeitos que estamos a ter. Não sei se viram o Jardim das Rosas. O que é que aconteceu com o Jardim das Rosas? É uma zona nobre, de classe, diria, alta, e está submerso sob as águas. Tanto De rosas. De rosas, não? Sim, submerso sob águas. Portanto, os carros estão inundados. Portanto, nós estamos até feitos de práticas erradas que fomos tendo. E daqui para lá podemos começar a pensar. alternativas, quer dizer, como é que vamos fazer o outro percurso. Esses efeitos são bons para nós, porque e Sócrates nos convoca a perceber isso, quer dizer, porque se as pessoas não vivem, não vão conseguir pensar, né? Primeiro vive-se e depois pensa. Quer dizer, muitas pessoas só vão entender que o pensamento é importante quando tiver efeito, a maioria, mas os pensadores não precisam do efeito para planificar um percurso melhor. Mas aproveita os efeitos que as pessoas estão a sentir, estão a ver que efetivamente vale a pena pensar. E isto os sociólogos deviam se sentir convidados. Um exemplo concreto, uma ação prática simples que podia aceitar e levar, já que está no comitê do partido que suporta o poder. Tem relações aí, relações privilegiadas. Gostaria só de chamar a atenção aqui a uma questão. Eu sou filho de um militante nascido do Marcelão, que se casa. Na altura das eleições de 2008, eu tinha 18 anos na altura, e esse militante assim, pôs-nos todos nós sentados e fez-nos um discurso. Tu estudas porque eu sou do MPLA, vives aqui porque eu sou do MPLA, tu comes por eu ser do MPLA, tu vives por eu ser do MPLA. Esse foi o discurso dele. Naquela altura eu tinha 18 anos, não era nem sociólogo, nem sonhava a ser sociólogo, nem tinha base. E com o decorrer do tempo, eu sou, mas também há certas questões que estão lá que não vão de acordo com o meu pensamento. Só que existe ali um grupo de pessoas que já se... Que aquilo que você chamou de união, olha lá! Aquela união daquelas pessoas que defendem aqueles interesses. E tem a nossa união de 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que defendem os interesses. Os nossos interesses que às vezes são mais benéficos, às vezes, mas a questão da democracia, a maioria vence, é a votação. Essa questão. Mas eu quero voltar para aquela questão dos dados, porque a ferramenta do sociólogo é realmente, são dados, são informações, não são teorias. E como o Nelson Paulo disse, que mesmo os dados produzidos, do MAPTES, por exemplo, que se mostraram que são 300 mil pessoas são empregadas pelo Estado. Você pode olhar para esses dados e com os dados que o INE produziu no census e ver. Isto não joga. Isto, com sociologia, posso dizer que há uma lacuna no análise, nestes dados. Eu acho que os sociólogos têm realmente este poder de influenciar política, mas não só com teorias, têm de ter dados, têm de provar. Mesmo se os dados não são completamente... Se estamos todos a esperar para o INE de produzir os dados que vamos utilizar, eu acho que nunca vamos sair disso, mas por exemplo, a Ordem dos Sociólogos, ou a associação que o senhor mencionou, não tem uma estrutura. Não tem uma estrutura? É uma pessoa, Paulo de Carvalho. Ok. Você não conhece o partido, você conhece o produto? Paulo de Carvalho. Investigação. Ele é presidente, ele é tudo. Lá. Faz tudo. Sim. Ele é tudo. A instituição em si, ele é tudo. Ok, Okay. O senhor roubou o meu argumento ali. Struggle. Mas, pelo menos, a ordem tem de ter realmente uma lista das pessoas que escreveram para publicar, para ganhar um estatuto pública. A ordem tem de ter algumas informações que podem ser aproveitadas. Porque você precisa ter uma fonte de dados para defender os seus argumentos. Qualquer sociólogo tem de desenvolver as suas ferramentas profissionais, os seus conhecimentos profissionais, como utilizar dados para influenciar as políticas. Eu acho que O que estamos a fazer cá no DW é procurar dados nos áreas não necessariamente considerados fontes formais. Por exemplo, a imprensa. Estamos todos os dias recolher, isto é o trabalho do colega capitão aqui, estamos no ano a escanear milhares dos documentos para procurar dados em que não são publicados nas instituições públicas, mas saíram na imprensa. E quando não há outras fontes de informação, devemos validar este tipo de informação da imprensa. Eu acho que o sociólogo tem de ser desviado para procurar maneiras criativas, hein, para criar dados que podem ser utilizados em argumentos para influenciar os políticos. Senão, vamos ter realmente queixas contra a maneira que as decisões são tomadas, mas sem provas é muito difícil ainda influenciar a mudança. Sim, mas eu citei um discurso do presidente da República, sentado pelo campo, como usar todos os discursos, né? Que deu na década de 90, na altura, e um discurso que ele próprio reconhece a questão da má gestão, de uma burocratização subsequente, uma má direção no mercado de trabalho, e esse fato dele ter conhecido naquela altura já é um requisito muito importante. Nós temos também, no meu trabalho eu também citei o professor Vitor Gasban, que também fez um estudo da cirurgia em Angola, e ele diz que a cirurgia vem lutando para se afirmar, para ter uma carteira profissional pertinente, tal igual às outras profissões em Angola. Agora nós podemos falar que temos uma abertura em cirurgia. É de facto uma pequena abertura, mas o que se precisa é de uma grande. Eu gostaria de dar o exemplo da minha turma de cirurgia. Todos os meus licenciados, pelo menos todo o meu grupo do meu curso, ninguém exerce função de sociólogo. Ninguém mesmo. Até eu nem exerço a função. Eu trabalho numa outra área, porque agora o governo diz que essas políticas é. A pessoa tem que aprender profissão, eu estou aprendendo profissão agora. A política do Estado agora, devido à crise, é que não se deixem só levar pelos diplomas, se puder aprender uma profissão, aprenda, porque devido à crise os projetos vão atrasar. Os diplomados já não têm uma qualificação profissional, como na sua apresentação falou, que a sociologia é profissão. Sim, como é profissão, agora aprender outra profissão? Não, digo outra profissão, disse que o próprio discurso do governo é de que as pessoas aprendam profissão, ok? Sim, e aquelas que já têm profissão? Segundo o que eu estou a viver agora, que eu vou esquecer de ver a fundada, vou escrever na minha tese de mestrado, a questão da dificuldade de jovem para ter um bom emprego. Se tu não dás certo na tua área, podes tentar noutra. O que considera um bom emprego? Um emprego que você consiga associar, no entanto, às suas necessidades. Para chegar naquela máxima econômica, que é ter mais lucros do que juros. Essa é a questão. Um bom emprego é aquele emprego que me garante uma saúde estável, uma habitação estável, que me permita sair de férias e ter uma convivência social harmoniosa. Esse aqui é o bom emprego. Mas não pode definir um bom emprego com uma construção que a sua profissão faz? Não, no caso, sim, no caso da Angola, é uma visão, com certeza. Simplesmente o que vai ganhar na profissão, acho que é um pouco. Sim, mas no caso da Angola, nós podemos dizer que os bons empregos, há uns anos atrás, sempre foram. Como vamos mudar estes desafios que vimos, hein? E o sociólogo tem um grande papel nisso. Sim, nós temos esse papel, só que o problema é que não nos é dada a oportunidade de estudar esse papel. Nós não temos acesso às bases científicas, não temos acesso. Começam-nos já desde a base, que me chama a minha atenção. O ensino primário é para triste. O ensino médio, muito triste. Mandam-nos para a universidade e dão-nos um ensino desligado da pesquisa, ou seja, nos ensinam conceitos, ou seja, nos ensinam saber, enquanto nós temos que saber é fazer. Cria-se mais teóricos do que práticos. Colega, Sim. Como sociólogo que é, você está integrado, né, num dos partidos do Ampilar. Exato. Já tentaste mostrar lá essa proposta e tentar estudar os factos que levam a isso? Sim. E cabe a ti aceitar ou não aceitar. Mas isso já... É o que eu estou a dizer. Existe uma direção centralizada. Existe uma direção centralizada. E essa direção centralizada, no entanto, é que faz quase tudo. Faz tudo. E eu nem participo nessas reuniões por causa mesmo disso. Não adianta eu ir para um sítio onde a minha opinião nunca vai ser ouvida e nunca vai ser tida em conta. Exato. Não adianta eu ir para um sítio, chegar lá, já está tudo feito, então não vim fazer nada. Vim passear apenas, já está tudo feito, é só cumprir, é só você assinar a lista de presença que tiveste na reunião e aprovaste. E é uma questão que eu gostaria que as coisas mudassem. Por isso é que eu chamo a atenção do meu trabalho com essa minha tese, essa questão de as coisas serem centralizadas. Não é possível, nós temos um artigo da Constituição que diz que só o Presidente da República tem o poder de nomear ou exonerar qualquer administrador público. Ele não tem como conhecer todos, não tem como fiscalizar todos. Nós vemos agora, ali agora, Presidente da bancada parlamentar da UNITA dizia que eles queriam, o parlamento, nesse caso o partido da oposição, queria fiscalizar as obras do governo. O partido no poder mandou uma carta ao Tribunal Constitucional, ao Supremo Tribunal. Eles disseram que eles só podem fiscalizar segundo ordens do presidente. E essa centralização de tudo tem que passar pelo presidente, essa burocracia de tudo tem que passar por ali, pois ali só é aprovado quando há certas questões aí em conta. É que nós devemos mudar. Não se pode, uma pessoa não pode fazer tudo. Tem que haver aqui. Está-se a falar de diversificação da economia. Tem que haver também diversificação dos setores. Tem que haver diversificação. Eu sou apologista da lei das autarquias, sou defensor. É constitucional. Estou a lutar também para que as autarquias sejam estabelecidas cá em Angola. É um projeto muito bonito e eu quero participar, quero fazer parte, quero fiscalizar. E é um projeto que me reveste. Eu não me senti melhor quando eu eleger o meu administrador e não ser o presidente a eleger. Vou me sentir mais confortável porque eu votei nele. Ele tem que cumprir com as minhas obrigações. Vou lhe bater a porta diariamente, senhor administrador, está errado. Agora, quando é o presidente que elege, ali já é uma questão. É o secretário-geral do meu CAP, que eu faço parte. É o administrador da minha comuna, mas ele não foi, é para nós não elegemos. Nós mal o conhecemos, nós mal lidamos com ele. A pessoa nunca saiu ao público, nunca procurou nós como jovens lá do bairro para ter uma prosa. Nunca teve essa. Há mais questões partidárias que vá, por ser militante a pessoa vai, né? Mas a pessoa tem que saber vestir a camisa do partido e vestir a camisa da Angola. E isso é uma questão que eu também gostaria de chamar a atenção. Não está bem separar os problemas políticos dos problemas nacionais. As pessoas misturam muito problemas partidários com problemas nacionais. Enquanto eu, pelo menos, tenho amigos da Casa C, amigos da FNLA, amigos da UNITA, e nós convivemos, debatemos, trocamos experiências e é uma beleza até. E eu, amanhã, se tiver um cargo público, eu posso convidar um camarada da UNITA para fazer uma companhia. Até tem o meu camarada aqui da Casa C, que faz parte do sindicato dos transportes, dos trabalhadores da área de transporte. É meu camarada, ele até que é da Casa C, eu também vou lá apresentar a minha tese daqui a umas semanas. Se nós não tivéssemos essa convivência, essa cultura de nacionalista, de saber que, epá, em época de eleição, tu vestes o teu partido, eu visto o meu. Mas em épocas fora de eleição, em épocas nacionais, fins nacionais, nós temos que esquecer de tirar as camisas do partido e pôr a mão na massa como irmãos nacionais. Enquanto houver sempre essa separação de que eu, se for do MPLA, não posso ter um assessor da UNITA, nem na FNLA, nem na Casa C. Eu acredito que muita coisa não vai mudar. Mas estamos com uma felicidade. Só vai ser possível se nós melhorarmos. É aquilo que o Agostinho Neto diz, nós sabemos viver entre nós. Eu sou do opinião. A nossa qualidade de pensamento ainda é mesmo precária. E vai refletir nesse tipo de práticas, né? Essas práticas são subsequentes a um pensamento ainda precário. disse na tua comunicação. Primeiro, o ensino primário. Na tua comunicação, 2013. Eu estou lá convocar para sonhar. E na sequência do que já até começaste a fazer. 2003, que foi instituído o curso de Sociologia. Você faz parte dos que foram formados em... Eu faço parte da geração de 2010. 2010. Mas começou em 2003, não é? Não, 2010. Começou na... O início. 2003. Então, temos um período ainda muito, muito curto. Então, aqueles que já estão municiados com esses instrumentos devem efetivamente os usar. Eu estou a explicar. Você quer dizer que o exemplo de aprender a profissão, na sua maioria, não estão na área de sociologia e também não se revestem. Por isso é que eu chamei a atenção, são pessoas que são formadas em sociologia e pessoas que são sociólogos. Por exemplo, pessoas que foram para a universidade têm o diploma. Eu, pelo menos, tenho nesse caso uma amiga minha, que está muito bem, ela é formada em cirurgia. Ela fez um estudo sobre a construção de um barco, de um bairro urbano, de um bairro anárquico, nas mediações de bairros urbanos. Ela fala sobre essa questão de bairros anárquicos. E ela tem uma tese linda, uma tese incrível, mas ela trabalha num banco como caixa. Agora, talvez ela exerça a sociologia na maneira de atender os clientes e outras questões. Mas na área mesmo de pesquisação, de pesquisa mesmo científica, ela abandonou. Eu até na altura que estava a escrever, procurei lá para me dar uns toques e ela dizia que já não estava para ir, estava para a vida dela, para a carreira dela no banco. E a questão está aí, dessa geração de 2003 até essas últimas gerações, as pessoas são poucas das pessoas que conseguiram um emprego na sua área de formação. E às vezes o que consegue não é aquele que é bom. É aquele que tem a sua conveniência, o seu capital social, o seu amiguismo, o seu padrinho, e consegue. Nem sempre os melhores alunos é que conseguem os bons sítios. Mas na minha opinião, eu acho que isso também tem muito a ver com a pobreza a que muitos agregados familiares estão mergulhados. Muitos hoje, muitas pessoas hoje, muitos jovens hoje ingressam à faculdade no intuito de conseguir o tal bom emprego. Com certeza, a formação tem essa. Vão mais no intuito de ter um nível de formação superior para que possam alcançar, muitos até já trabalham, para que possam subir mais um degrau pelo nível pelo nível de ensino superior e que possam aumentar o seu salário para que possam melhorar a vida. Na verdade, essas questões todas são transversais. Enquanto não se melhorar o bem-estar social, económico e financeiro das famílias, vamos continuar a viver essas situações. Não se irá dar valor aos técnicos profissionais das diversas áreas que podiam contribuir para o desenvolvimento saudável do país. Então, há que, muito mais do que esperar oportunidades que sejam dadas, há que olhar para os problemas e fazer desses problemas oportunidades para a mudança. Por exemplo, hoje, no debate da semana passada, nós olhamos muito para o papel dos jovens. O que é que os jovens estudantes já fizeram para buscar as suas próprias oportunidades, ao invés de esperar que essas oportunidades lhes sejam dadas? Deviam, na minha opinião, organizar-se, criar projetos, criar planos de trabalho e fazer com que os decisores políticos fossem influenciados a criar cada vez mais políticas para a satisfação das necessidades dos jovens. O que acontece é que também muitos jovens se resignam por causa da sua condição social, que tem que melhorar. Então acabam por dizer, eu satisfiz a minha condição social, tenho casa, tenho carro, tenho trabalho, e naturalmente o resto vou fazer quando puder. É o que tinha dito durante a sua apresentação. Não adianta partir da especialidade para depois encarar o todo. Vamos primeiro fazer o todo, massificar, para depois criar especialização. Na verdade, nós estamos a fazer as coisas na pirâmide invertida. Então, acho que estamos em cima da hora, devíamos ter terminado às 4:30, mas vou querer colocar uma questão, não só para si, mas para todos nós que estamos cá presentes. No quadro da apresentação que fez, notamos que temos muitas dificuldades. Não somos felizes, como diz o Nelson, para que possamos ultrapassar também os nossos problemas, temos que ser felizes e olharmos-nos cada vez mais como angolanos, não importa se vem do norte, do leste, do Oeste ou do Sul. Temos problemas de formação na base, que na verdade é o maior problema, que depois pode catapultar as pessoas para o ensino médio, para o ensino superior, e carregando essas debilidades chegam ao ensino superior, têm que trabalhar para ultrapassar as debilidades de base e no final acabam por ser classificados como quadros deformados, entre aspas, se pode assim dizer. Eu vou colocar como última questão, no quadro do que se falou aqui, que soluções poderemos ter para, no médio e longo prazo, para ultrapassar esses problemas? Como nós podemos contribuir para ultrapassar esses problemas que foram identificados? Era a mesma pergunta que eu quis fazer. Atendendo a situação do país, eu acredito que a tendência é piorar, né? Porque daqui a pouco vamos começar a pagar a taxa de lixo, né? Que coisa que ninguém tá habituado. Inclusive, um colega me disse, se você pagava energia de 2 mil, agora vais passar a pagar de 12 mil. Então... Mas isso por área? Máximo. Isso é de lei. É de lei. A lei diz que não pode ultrapassar os 1.300 e qualquer coisa. Ok, tá bom. Tocando na questão crise, né? A fase do estado do país, por causa da crise financeira que nós estamos a viver, como sociólogo, qual é a solução, qual seria os teus métodos para melhorar como sociólogo, melhorar a situação do pessoal da sociedade em geral? Como sociólogo, já que não temos uma união, né, conforme o senhor acabou de dizer, que a união dos sociólogos não funciona devidamente porque não tem um estabelecimento, qual seria o teu contributo para minimizar essa situação como sociólogo? Desculpa interromper. Mas essas questões que lançamos são também para finalizar com a contribuição de todos. O Makenda vai falar e todos aqueles que quiserem dar subsídios também poderão falar, e temos mais 2-3 minutos e vamos então fechar. Uma coisa que eu gostaria aqui de chamar a atenção, que é muito importante. No momento, mesmo nós fora ler o Orçamento Geral dos Estados, projetos que são elaborados no encadastramento, existem projetos muito bonitos. As dificuldades às vezes constam na execução do projeto. Com relação a essa questão de piorar ou melhorar, é aquilo que eu sugeri. Eu sou formado em cirurgia. Eu trabalho no momento a trabalhar até prestar serviço de ASAP. Estou na área de montagem de fibra ótica. Estou aprendendo a fazer fundição, criar PDE, coisas que eu nunca vi na minha vida, coisas de telecomunicações. O que eu aconselho aos jovens é o quê? Aprender na prática. Sim, estou a aprender. Mas é bom também. Nós vamos ficar sempre parados só a criticar, nunca vamos avante. Eu acho que nós também temos que ter... O jovem não é passivo, é ativo. A juventude é uma idade ativa. Nós temos que, no fundo, dar o nosso contributo para a construção dessa Angola que nós tanto queremos. Agora, ficar parado, só apontar dedos e criticar não ajuda. Eu poderia muito bem também, cara, estar aqui a criticar. Está no ponto. Poderia muito bem também estar aqui a criticar e a falar muitas coisas, mas eu acho que é uma citação usada pela antiga governadora na altura de Luanda, Francisca do Espírito Santo. Luanda, todos juntos é possível, é muito possível. Com relação às políticas de gestão, eu também sou apologista da passagem de testemunhos dos mais velhos. Os mais velhos já deram muito pelo país, já levaram o país até onde está. O que tem que saber agora é o slogan do nosso partido agora, revitalizar a estrutura para fortalecer o partido, mas não há aí nada disso. Mas é ideia. Há ideias bonitas, ideias inovadoras. Nós temos agora o Plano Nacional de Desenvolvimento, nós temos o Plano Nacional de Desenvolvimento, que tem o Plano Nacional de Formação de Quadros, que tem muitos quadros, eu até faço parte desse plano, terceiro quadro agora, seja formado, o departamento está lá contado nos números que são apresentados internacionalmente. E aí, nesse plano de formação, tu podes ser dinâmico, tu não vais ser só sociólogo, pelo menos agora não vou ser só sociólogo. Também vou ter um pouco de telecomunicação, se puder amanhã vou aprender mais outra profissão, posso fazer mais um curso de hardware ou software e ser especialista em informática, posso fazer um curso de gestão de recursos humanos e trabalhar numa empresa como recursos humanos, posso fazer contabilidade. O que nós não podemos é ficar parado à espera que o barco ande. Nós temos que dar cada vez mais arrumar para o barco poder andar. Nós temos que estar unidos acima de todos. Temos que ter pensamento positivo, que vamos avante e não que as coisas vão piorar. Não. Nós não podemos. O nosso problema às vezes é que é aquilo que dizia o culturista Bruno Lema, a pior derrota é tu pensares que já estás derrotado. O pensamento mata. Mata. O pensamento mata. Então nós temos que ser otimistas. Nós temos que deixar a frustração de lado e criar o sucesso. Enquanto nós vivemos nas sombras da frustração, nunca vamos encontrar o seu sucesso. Então temos que trabalhar em conjunto, ser humildes. A questão da seriedade é muito importante. A questão da vontade de trabalhar é muito importante, não importa. Eu há dias que eu sou técnico superior, mas há dias que me mandam entrar nas caixas para desentupir com a eletrobomba, eu entro. Mas eu sou técnico superior, sou formado em cirurgia. Aquela não é a minha área. Mas sempre que posso ir lá ao serviço, é uma questão de hierarquia, de disciplina, se fui ordenado eu cumpro. O problema também das pessoas é a questão do absentrismo. A pessoa diz que epa, não há emprego, mas a pessoa bebe todos os dias. Chega no serviço todo ressacado. O rendimento é reduzido. Então, nós também temos que dar o nosso exemplo. Também temos que ser profissionais idôneos e com assiduidade. Enquanto nós também não sermos profissionais, também não vai dar certo. É aquilo que se diz. O problema só existe quando nós reconhecemos ele como problema. Enquanto não o reconhecer, vamos estar sempre aqui a se esconder. Por isso, do ponto de vista sociológico, eu acho que com relação a essa questão da juventude, existem muitas formas de resolver. Eu até tenho muitos projetos lá em casa. Se quiser, para depois eu passo. Tenho muitos. Mas o problema está na execução dos projetos, as oportunidades dos projetos. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Está-se a falar muito do crédito agrícola. Eu gostaria também de ter um crédito agrícola, mas eu sei que eu, se concorrer, não vou conseguir. Enquanto não houver essa igualdade de oportunidades, que é a tal de paz social, que agora é revestida, agora que foi chamada a atenção, agora tantos anos depois. Enquanto não houver essa igualdade de oportunidades, enquanto não houver essa capacidade de convivência, enquanto não houver esse reconhecimento do mérito de cada um, enquanto cada um não desempenhar a sua função. E o mais importante é que nós temos interesses patrióticos. E nós pensamos em Angola, e não na nossa barriga, ou no nosso VX, na casa no Vilamba, e por aí fora. O mais importante, nós às vezes, existem decisões que nós tomamos agora, mas têm repercussões depois. Há muita gente que andou aí nessas sombras, parado, e agora hoje, vê que afinal estava no lado errado, agora está a tentar criar um novo lado e agora já é tarde. Por isso que eu acho que é muito importante criar associações, muito bom, associações, mas não de malfeitores. Aí já tornam-se malfeitores, a lei aí chama a atenção, eu fujo. Mas foram associações diferentes, eu participo, faço parte de 3, 4 ONG, sou palestrante nessas ONG, ministro formações, e participo às vezes em debates na rádio por causa dessa ONG. E eu acho que o mais importante para nós conseguir superar esse problema é nós criar associações, trabalhar em conjunto. Suponhamos que eu crie uma associação de jovens angolanos. Na associação tem pedreiros, tem mecânicos, tem engenheiros, tem tudo um pouco. Nós podemos criar um centro de formação, onde cada um de nós vai ministrar a formação e dar a oportunidade àquela pessoa que não tem oportunidades, tanto financeiras, familiares, de ter essa formação, poder adquirir de graça. O problema de nós é que nós não temos vontade de querer fazer. Nós só queremos que os outros façam. Pelo menos estou aqui agora, estou a desenhar um projeto jovem angolano. Eu gostaria até de convidar todos aqui, se quiserem se fazer presente, participar. Nesse caso, cada um contribui com seu intelecto. Se eu sou bom em engenharia, vou ajudar, vou ensinar engenharia. Eu sou bom em sociologia, vou ajudar, vou ensinar sociologia. Eu sou bom em contabilidade, vou ajudar, eu vou ensinar contabilidade. Agora, enquanto nós chegamos no meio, pelo menos estou a ver isso na empresa, as pessoas mais experientes do que eu, quando mandam um serviço que eu não sei, fazem as pressas para não aprender. Mas graças a Deus eu tenho um bom raciocínio e aprendo logo. Mas fazem, enquanto nós não pensarmos que a pessoa que está vindo novo, dinâmico, com uma graduação, e porque o chefe tem mais afinidade e tem mais tem contato direito com o chefe, começa a se sentir. Enquanto nós começar a se sentir sempre intimidado quando vemos alguém com potencial, as coisas nunca vão mudar. Nós temos que reconhecer o mérito do outro. É bom, reconheço. é superior a mim, tudo bem, então assuma a direção, eu fico na retaguarda. Agora, enquanto eu. Não, chefe sou eu, ninguém mais pode ser chefe. Não, não, não, não, aqui não. Ali está as questões, valem disso. Pelo menos o conselho que eu dou é que eu dou. Vamos criar a associação de jovens, mas não de jovens malfeitores, de jovens angolanos, dinâmicos, porque nas associações também. Nós podemos criar, podem ser grandes empreendedores. Eu sou mecânico, pego mais uns 10 mecânicos, juntamos ali uma cota e criamos uma oficina. E são questões básicas mesmo, questões básicas. Que se a pessoa parar de pensar, consegue fazer isso. Só que a pessoa não para e pensa por quê. A pessoa sabe ler e sabe escrever, mas não sabe aquilo que ele escreveu. Há pessoas que leem um livro, de certeza, há pessoas que leem um livro, mas ele não entendeu lá nada. Ele vai te ler mesmo, o Dudu come uma teta. Ele não sabe quem é o Dudu, não sabe o que é comer, nem sabe o que é uma teta. Mas ele leu, só se ele pôr aí à frente, ele vai ler o Dudu come uma teta. Isso chama-se analfabetismo formal. Nós temos o real, que é não saber ler nem escrever. E temos o formal, que é a pessoa não saber aquilo que leu e escreveu. Por isso, é pelo menos o meu ponto de vista como sociólogo, opa, vamos criar associações, vamos contribuir. Só que há sempre aquele irmão que está na associação, vem contribuir, mas também vai fazer desvios. Por isso, o que eu penso é que nós sejamos pessoas idôneas, que temos acessibilidade, sejamos responsáveis em assumir os nossos erros e vamos criar um futuro melhor. O conselho que eu dou é criar associações contribuintes, vamos contribuir. Epá, vamos criar uma auditoria, uma empresa de auditoria, criamos, auditores vão para ali. Vamos criar uma empresa, eu pelo menos, tu se quiseres criar uma empresa de auditoria, eu posso te fazer estudo de viabilidade, posso te ajudar, de bola. Não tiver esse pensamento de ter uma associação onde existem pessoas com esse pensamento de que eu vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. E não aqueles que, epá, está tudo bom, nós conseguimos, já deu certo. E também, nós quando vamos apoiar as instituições, não podemos apoiar a instituição que está meu filho, meu primo, meu irmão. Temos que apoiar instituições que, de facto, são competentes e produzem. Eu, pelo menos, eu vejo muitos ministérios aí que não produzem, mas as pessoas têm salários exorbitantes, têm uma vida, etc. Mas em termos de produção, não vejo nada. Mas é associações que produzem. Mas, epá, outro dia estava ouvindo na rádio, há uma associação de jovens estudantes cubanos, que produz muita coisa, produz livros, muitas coisas, são engenheiros de venda. E é uma associação que eu até fiquei comovido quando vi. E também é uma associação que partiu assim de estudantes na Cuba nos anos 70. E agora hoje, já são mais velhos, já não tem aquele dinamismo. Acaba nós jovens também agora criar associações, porque o MPLA surgiu de uma associação, a FNLA e a Unida IDEM. Também podemos criar um partido político, já que aqui há muitos políticos, muitas pessoas com boas políticas. Também podemos criar um partido juvenil angolano. Isso é só uma questão de ideias. O problema não está nas ideias, temos boas ideias. O problema é nós executar as ideias. Sim. Okay. Vamos, toda a teoria só é válida quando é aplicada. Vamos aplicar as teorias. Nada só de que falar bonito. Também precisamos de fazer bonito. Ok. Esse é o meu ponto de vista. Tá, por questões de tempo. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Estamos assim terminado o nosso espaço de debate.